2, Salvador, uma boa, 5728, descida 150 para 90. Pode 5728, chegada a Mari, desça para o 050. 050 na Mari, 5728. Pronto para cópia 9829, prossiga. Autorizado para Recife, 370 nível, decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju, após decolagem curva à esquerda. 5096, no transponder, 120, última outra frequência do controle. A cargo 9829, autorizado nível 370 Recife, conforme plano, saída Puca, transição Aracaju, primeira curva, esquerda após decolagem. Transponder 5016, controle 120, decimal 8. Atendimento correto, chama o calibrão para puxa. Estamos prontos para puxa, acionamento número 43. Está pronto para pushback e acionamento, parte 3. Autorizado, chama ataque. Autorizado, pushback e acionamento, chama para ataque. 5728, desça para 2000 pés, ajuste 9017, autorizado final LS, aposta estabilizado. 2000 pés, 2017, aposta estabilizado, final LS, pista 10, ajuste 5728. Controle Salvador, muito bom dia, eu tô 3198, informação November. Tá, 3198, chegada a mar e desça para o 050. 050, tá 3198. Táxi 9829, 3 a bordo, autonomia 2h30, alterna Natal. Você prossegue via pátio Indy Alpha, ponto de espera 1186, 1017 altimetro. Ataca 9829, prossegue pátio Indy Alpha, torre 18, decimal 6, 1017, obrigado. Tá 3198? Prossiga, tá 3198. Aproa de TAP? Solo Salvador, bom dia, 1260, autorização Recife. 260 para Recife, está autorizado, nível é o 390. Decola da 10, sai da PUCA, transição Aracaju, após decolagem, curva esquerda. 50 no 5 no transponder, 120, decimal 8, é a frequência do controle, Golf. Autorizado Recife, nível 390, a saída espera PUCA, Aracaju, com curva esquerda após a decolagem. 50 no 5 é o transponder, 20, decimal 8 é o controle Golf no 2.0. Cada já mais correto, chama para push note. Chama nada, muito bom, no 2.0. Torre Salvador, alça cargo 9829, ponto de espera, pista 10, pronto. Alça cargo 9829, autorizada linha de decolar, vento no 30 graus, 99. Livre linha de decolar, pista 10, alça 9829. Suzano LF, LGF 5728, passadora. Probe 5728, complete aproximação final, chame torre 198, decimal 6. Até já. Decola 05, chame controle 1208, bom voo. Controle 1208, obrigado, até mais. Salvador, bom dia, está cargo 9829, passa 2600 na PUCA. Passa 9829, contato radar, sou para o 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, passa 9829. Zero, 3198, desça para 2000 pés, ajuste 1097. 2000, 1097, 3198. Salvador Azul 4060, chegada para 150, pela chegada Mari. Azul 4060, chegada Mari, desça para o 050. Mari 050, 4060. Possível risco no meu pé, reporte interlado. 3198, autorizado final LS, reporte estabilizado. Autorizado final, reporte estabilizado, Ruta 3198, libera a restrição de velocidade em etapa? 3198, velocidade de critério. Obrigado, Ruta 3198. 728, prossegue via Alfa, chamando seu Juliette. Alfa, seu Juliette. Thank you. 9829, chame Centro Recife, 1285, alterna 125, decimal 45. Está cargo 9829, chama do Centro Recife, 128-12685, alterna 1245. Gente, vai manter a posição e aguardar. Tráfego da Gol já foi autorizado para o Chino 8, seu gate é o 09. Assim que possível, será autorizado para o seu gate. Aqui aguardando para o 09, 728. Controle Salvador, força aérea 1359. Força aérea 1359, adicione a dedicação. Chegou 1260 com 1114 a bordo, alterna Salvador, autonomia 3 horas e 26. 359 a 66 milhas nordeste de Salvador, voo e bom, fica forte para a descida. 359, agora a ponte. O 5728 fica condicionado após a passagem do Gol, ingresso via Juliette pro 9. Após o Gol, Juliette pro 9, 5728. Avisado no localizador, está 3198. Gente, completa a aproximação, chame Toy, 1 noite, 2 1 6. 26, 3198. Motor Salvador, bom dia, Gol 1-7-3-8. Gol 1-7-3-8, chegada Mari, deita para o 060. Mari 060, 7-3-8. Salvador, bom dia, Gol 260, ponto espera da 1-0. 260, mantém a posição? Mantendo 260. 2 Salvador, muito bom dia, da 3198, passou sim para baixar, 2 trabalho. 3198, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 40 graus, 99. Teve pouso, está 3198. Bravo, tudo isso que chama, torre 1-8-6. Autoridade Fernando na 7, informe sinal de 2 milhas. Azul 4060, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 7, autorizado final LS e reporte estabilizado. 2 mil pés, 17, reportará estabilizado. 4060. Bom 2 Lima, tem? Ali mantém, não, 0, bom 2 Lima, 0. Direito no 98, tá falando no 7, direito no 219. Direito 219, tá, 219. Muito bom dia, tá 3198, livrão, escuta. Muito bom dia, prossegue via Alfa Juliette para 02. Alfa Juliette para 02, tá 3198. 140 graus, 7 nós. Vitor Vale, tá no 0, gol 1260. Controle de voo 1738, polícia da Proa de Itap, previsão informações. Voo 1738, autorizado a Itap, desça para o 050. 050, Itap, voo 1738. Decola aos 20, time controle no 208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, bom 260, passa 1700. Corra 260, contato radar, sou para o 390, sai da PUCA. 390, PUCA, bom 260.